Seção 27 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Em Teresa dos Andradas, de Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond. Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, Rio de Janeiro, 1794-1865. Este, por mais de um título, notável brasileiro, foi um dos mais esforçados propugnadores da independência nacional. Tendo apoiado o Ministério Andrada em 1823, dissolvida a Constituinte, foi com os três irmãos Andrada processado e degredado para a França. Voltando ao Brasil em 1829, foi diplomata, representando a pátria em vários pontos da Europa e tendo sido ministro plenipotenciário em Portugal. Já em avançada idade, cego, indo à França tratar-se, ali morreu. Era condecorado com as comendas da Rosa de Cristo, Nossa Senhora da Conceição da Vila Viçosa, ou Ponto Toscana do Mérito, S. Maurício, etc. Escreveu o Tamoio, periódico que fundou e redigiu, Antiquités Américaines, Amérique Meridionale, Apontamentos para a História, Questão Sarda, Questão da Grã-Bretanha, Memórias, etc., etc. Muito lhe deve o Instituto Histórico, muito lhe deve a Pátria, pelo muito que por ela fez este honrado e nobre brasileiro. Em Teresa dos Andradas. Acerca da pobreza de José Bonifácio, que não possuía mais de 30 mil réis quando foi preso e deportado, contarei uma anedota que não será lida sem interesse. Os ministros da regência de Dom Pedro reduziram seus ordenados à metade do que eram no tempo de Dom João VI. Ficaram em 4 contos e 800 mil réis anuais, pagos mensalmente. José Bonifácio recebeu 400 mil réis em bilhetes do banco de um mês do seu ordenado. Os meteu no fundo do chapéu e no teatro lhe roubaram o chapéu e o conteúdo. O primeiro-ministro do Império do Brasil achou-se no dia seguinte sem ter com que mandar comprar o jantar. Não possuía nem um vintém mais, e seu sobrinho Belchior Fernandes Pinheiro foi quem pagou as despesas do dia. Em conselho, José Bonifácio referiu esta ocorrência e a extrema necessidade a que ela o reduziu à sua família. O imperador entendeu que o ministro, visto a penúria em que se achava, devia ser indenizado, pagando-se-lhe outro mês do ordenado. E neste sentido, deu ali suas ordens ao ministro da Fazenda. Martim Francisco não obedeceu. Disse ao imperador que não havia lei que pusesse a cargo do Estado os descuidos dos empregados públicos, que o ano tinha para todos 12 meses e não 13 para os protegidos. E finalmente pediu à sua majestade retirasse a sua ordem porque era exequível que ele, Martim Francisco, repartisse com seu irmão o seu ordenado e que viveriam ambos com mais parcimônia naquele mês. O que era melhor do que dar ao país o funesto exemplo de se pagar ao ministro duas vezes o ordenado de um só mês. Este incidente não foi mais adiante. Martim Francisco repartiu com seu irmão o dinheiro que tinha e José Bonifácio, daí por diante, tomou mais cuidado no chapéu e no dinheiro que recebia. Memórias. Fim da seção 27.